Neste lugar, algo vai acontecer. Quem estiver ligado sente a unção que hoje vai descer. E essa unção é poderosa, é somente crer pra receber. Pois aqui nesta igreja uma chuva de milagre vai acontecer. Acontece na hora, irmão, e o mistério desenrola entre a multidão. O inimigo não resiste, não entende o poder que é derramado nesta hora sobre mim e você. E todo laço que ele arma, Jeová corta então, quando derrama em tua vida o poder e a unção. Se a fraqueza nesta hora te coloca no chão, receba força em tua vida e veja a glória, irmão, que é derramado nesta igreja, você pode sentir. Não se explica um milagre, mas deixa Deus agir. Então receba o milagre da restauração. Então receba o milagre da libertação. Pois nesta hora um anjo passa e te dá, irmão, uma vitória, eu profetizo em teu coração. Se tu não sente essa glória, é só dar lugar, porque o milagre acontece, deixa Deus falar. Pois nesta hora eu profetizo em tua vida, receba o milagre, meu irmão. Jeová corta então, quando derrama em tua vida o poder e a unção. Se a fraqueza nesta hora te coloca no chão, receba força em tua vida e veja a glória, irmão, que é derramado nesta igreja, você pode sentir. Não se explica um milagre, mas deixa Deus agir. Então receba o milagre da restauração. Então receba o milagre da libertação. Pois nesta hora o anjo passa e te dá, irmão, uma vitória, eu profetizo em teu coração. Se tu não sente essa glória, é só dar lugar, porque o milagre acontece, deixa Deus falar. Pois nesta hora eu profetizo em tua vida, receba um milagre, meu irmão. Então receba o milagre da libertação. Pois nesta hora o anjo passa e te dá, irmão, uma vitória, eu profetizo em teu coração. Se tu não sente essa glória, é só dar lugar, porque o milagre acontece, deixa Deus falar.